Então que nos tapem com terra fria. Tapem com terra fria. Que nos tapem com terra fria. Fria. Terra fria. Fria. Terra fria. Então que nos tapem com terra fria. Terra fria. Fria. Fria. Então que nos tapem com terra fria. Terra fria. Os vermes. Terra fria. Terra fria. Talvez com os vermes, com os vermes, com os vermes, com os Terra fria, com os vermes, terra fria, terra fria. Terra fria, os vermes.